história de um menor que estava tentando embarcar com aproximadamente R$20 em brinquedos em uma mala levantou as desconfianças de policiais do GDE. Veja o que disse o delegado Geraldo Evangelista à nossa equipe. Bem, uma situação trazida pelo GDE no início da tarde de hoje. Esses investigadores estavam na região da rodoviária em investigações de uma outra situação, quando perceberam esse adolescente carregando consigo essa mala em atitude suspeita. Diante do nervosismo apresentado por esse adolescente, eles, em abordagem pessoal, localizaram de posse dele essa mala, contendo alguns poucos brinquedos, e quando indagado a respeito dessa situação, o adolescente disse que iria para São Paulo levar esses brinquedos para familiares que residem naquele estado. O tirocínio dos policiais foi mais forte, perceberam que algo de irregular ali havia, e em vistoria mais minuciosa na mala, encontraram ali escondidos diversos tabletes de substância aparentemente conceituada como haxixe, substância entorpecente essa que possibilitou então a apreensão desse adolescente e condução até a delegacia. Qual a história desse jovem, doutor? Bem, esse jovem, segundo ele, é natural de Foz do Iguaçu, tem 17 anos, seria proveniente de uma das favelas aqui da cidade, e teria sido aliciado, segundo ele, para levar esse entorpecente até o outro estado. E para isso receberia uma determinada quantia em dinheiro. O que chamou a atenção dos policiais é que foi porque ele chegou de táxi e ao perceber a presença dos policiais já estava embarcando de novo. Sim, queria sair apressadamente do terminal rodoviário e antes mesmo de que fosse embarcar em um táxi, ele foi interceptado numa rápida ação dos policiais civis do GDE. Há muito tráfico acontecendo dessa forma, né? O contrabando também está sendo favorecido, inclusive por pessoas que se beneficiam de algumas brechas da lei, como o Estatuto do Idoso, né? Com certeza. Há a previsão legal de fornecimento de determinado número de passagens nos meios de transporte intermunicipais e interestaduais a essas pessoas. Elas, por algumas vezes, são cooptadas por essas organizações criminosas, em especial os adolescentes e pessoas que essa fiscalização possa ser reduzida, mas a Polícia Civil e os demais órgãos de segurança estão atentos a essa questão e intensificarão ainda mais essas situações de investigação. O menor agora vai para o DEA. Sim, será encaminhado na sequência à Delegacia Especial do Adolescente, onde ali, após os procedimentos, será encaminhado ao SENSE e aguardará a decisão agora da Vara de Infância e Juventude de Foz do Iguaçu. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.